38 no 5, contando com a equipe de solo após o ingresso do Boeing do Gol no portão 09, autorizado por chuveiro de cancelamento, a reposta para o táxi. 10, pode fazer de novo, nossa, fazer o de Tá aqui o Delta autorizado a acionar, chama os dados. Autorizado para o ponto de espera da pista 10. via Pátio 1, Taxiway Índia, Taxiway Alpha. Quando pronto, chame a torre 118-95, ajuste 1011. Pátio 1, Índia e Alpha, ponto de espera 0, 3, 2, 1, 0, 1, 1. O número de meia decimal 85 e o número de 5 decimal 45. 2085, obrigado. Azul 4198 autorizado por pista 10, vento 080 graus 8 lá. Boa noite, tá 3815, pode ponto de espera no zero, visual coronado na final e pronto, decolagem. Seu chefe 3815, quanto tempo a espera? Anotei. Então, 3285, autorizado lá e mantém no zero. A linha que mantém no zero está 3285. Professor Salvador, boa noite, Rio 5974, 280, 60, com informação para parte. 35964, deixa via para 4.000 pés, PNH na 0 no 1. Via 4.011, PNH 34. Mais um 4 na via, solo 17, direito 21 no solo. 21 no 1, com solo boa. Baixa para inverso, 7, cuidado. Boa noite, o Azul 4298 migrou para o táxi. Azul 4298, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, pode position 4298. 3815, decola 19, controle 119, sinal 35. 935, ó. Drogata para entrar, chamar 17. Autorizado, isso é alinhado e pronto, ficha no 7, segue o vento. Boa 3815 da TAM. TAM 3815, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340, autorizado direto Leda. 340 direto Leda, 3. Data alinhado, pronto, na 17. O 1096, informação em curso, Quebec, pronto, cópia. Pronto, cópia, sempre Quebec, 509, pronto, 0096. 1096, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, Serra Upper Zulu, 19, Bangu, Abuku. Nível 370, sai da Momo, transição Frotti, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5402, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 0096, autorizado para Fortaleza, via Transulu 19, Bangu, após o Utabucu, nível 370, decola da 10, curva esquerda, Momo, Frotti, transponder 5402, controle 1935, 1096. Golo 096, correto, reporte pronto para o pushback do treinamento. Gostaríamos, Golo 096. Salvador, Oxenor 63, 13, informação, Quebec.

3.200. Tatatata 7 Lu Delta, rodovia Momo para nível de voo 390. Tem condições de cumprir a restrição da saída? Afirmativo, Século Delta está subindo via Momo para o 390, Século Delta. Século Delta, salva tráfego, 2.020 milhas de Moço do Oeste, cruzando nível de voo 900, iniciada para 4.000 pés. Aqui o Delta, tudo mantém a nível de voo 060. Pode ser o 070, já estão passando 060. 5974, Delta tem nível de voo 080. 080, Rio 5974. Tata 4 está aqui o Delta, mantém a nível de voo 070. Retração para vir para trás, curva direita, via 360, elevando máximo 10 milhas nessa proa. Estamos mantendo 070, está curvando à direita na proa 030, confirma por 10 minutos? 10 milhas, Serra Kilo Delta. 10 milhas, Serra Kilo Delta, direita 030. Direção 5, autorizada a chegada a volta, deixa para nível de voo 00, que é legal na 09. Autorizada a chegada para nível de voo 390. 390 na proa 030, certo, Delta. 5974, deixa para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LSX-Way, repórter estabilizado no localizador. 2.000, repórter estabilizado, 5974. Aqui o Delta, cruzar nível de voo 090, retoma a navegação direto ao código. Gente, cruzando o nível... Pode confirmar o nível para o código? Código. Aqui o Delta, 8 milhas norte da Liga de Salvador, retoma a navegação direto ao código. Direto com a Rock Bull, Seattle Delta, ascendendo para o 390, está ligando 0, 7, 0. Passou de Salvador, uma boa noite, é o Chanel 62, 2, 4. Informação Quebec, passou nível 2, 0, 0, que se dão 5, 0. Lembrador 24, autorizado a chegada a Mário, deu-se para nível de voo 0, 5, 0, 0023, number 3 to approach, reduce our speed to 30 knots. Preventing speed to 30 knots, FPL 023. Chamada 224, foi direto e tático, possível incremento de velocidade para o sequenciamento, será o número 2. O 4235, o número 4 na aproximação do separado de voo 060, reduz a velocidade para 250 mais. Chanela 224, direto Duna 3 mil pés, PNH 1091. Direto Duna 3 mil pés, PNH 1091, Chanela 6224. Autorizado 5974. 5974, com certa aproximação, chama turno no 8, decimal 95. 895, obrigado, senhorita. Patata, senhor Aquilo Delta, chama torre, corrigindo, patata, senhor Aquilo Delta, chama centro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, 2445, o Tango Delta. Pista 10, vento 080 graus, 1 0 mais. Pista 10, 5974. Portugal 023, Vatlank 560, Sunny Horizon, Heavy 230. Portugal, 0-2-2-2-2-2-0-9. Chama 224, desça para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray, depois estabilizado no localizador. Desce para 2000, autorizado LS X-Ray, reforço estabilizado, Chanel 6224. Portugal 023, descendo to 3000 feet, QNH 101. Down 3000 feet, that QNH 101, oficial 023. Azul 4235, desça para 4 mil pés. Rio 59, 72, desça para nível de voo 050, CNH 10111. 0507, final 72. Solo Salvador, boa noite. Rio 5974, livrou na sua escuta. Rio 5974, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao balizador, Rio 5974. Para o destino, CNH 091. Rodimar, recuperado em 3, 2, 7, 2. Portugal, 0, 2, 3, CNH, heavy, 2, 1, 0. Left heading 210, oficial 023. Turn left 023. Left heading 210, oficial 023. Azul 4235, reduzindo a velocidade para 2309, número 3 na aproximação. Azul, reduzindo 230, 4235. Caso 2782, direto e pátria. Espelho 4, Mantenha 2009, descendo to 3006, QNH 011. SF 200, descending 3000 feet, QNH 1011, SF 023. Espera da 10 lá, 3906. 080, CNH na 091. 080 no 091 azul 2732. A Portugal 03, turn left heading 160. Mais o left heading 160, Portugal 023. Nono 70, autorizado a chegada a Mari, Iresca, Paranivite, voo 090, Senegal, na 09. 09, centro permanente. 1-1-8-8-8, com a cordão de esquerda de Bolsa Lava, 807 level 080, QNH, 01. Chalama 224, Maturno, 9.95. 1895, boa. Portugal, 083, descending to 2000 feet, clear to final IRS, taxi service or localizer. Portugal, 083, descending to 2000, now we are clear to from IRS, taxi service runway 10. Localizer. Azul 4235, desça para 2006, autorizado ao final do procedimento LS X-ray, aposta estabilizada no localizador. Finalizo o procedimento para o 4235 azul. Azul 4235, segue tráfego 11 horas 9 milhas, rumo ao sul, cruzando 3 metais e desce para 2 metais. É seguido como número 3, desce para 2 metais, autorizado ao final do procedimento LSX3, reposta estabilizada no localizador. Segue como número 3, Brasil, milhões, beleza, procedimento, reposta na 4235 azul. Rio 5972, desça para 4 metais. 4 metais, 592, 012. Rio 1888, reduce of speed to 2250 knots, number 6 chapters. Reducing 250 knots, go 1.2. Azul 2782, desça para nível de voo 060. Confesso 2782. Azul 2782, desça para nível de voo 060. 060, tá ali, tá restrição de velocidade em TAP. 2782, negativo, é o número 5 na aproximação. Então você tá reduzindo 2782. É porque é o vírus do trio localizado, né, vai lá ter. 2-3, contact Tower, 118-995. 118-995, Portugal, 023. 980, Portugal, 023, Station, localizer, runway 10. 023, continue to push, stand by for landing clearance. 23. Aracaju. Decola da 10, primeira curva esquerda, transponder 5410, frequência do controle de Salvador, 119.35. 5730, decola da 10, primeira curva esquerda na saída Fuca, transição Aracaju, intercepta pelo Zulu 17, aciona 5410 e 119.35, frequência do controle para o Azul 4980. Azul 4980. Você já me correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já me. Rio 5972, desça para 2 motores, autorizado ao final do procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reporte para estabilizado no localizador, 5972. azul 4235, vai seguir tráfego 5 milhas à frente com 130 de cross speed, é o Alfa 332 da Portugal. O 4235, ciente. O 4235, reduza para a aproximação, chama a turma no 8 decimal 95. 1895, 4235. Qual solo, Chanero 6, 224? Solo 45, autorizado direito, 211 no site. 211, pode. Portugal, 023, 500 km, 25, 702, 11 watts. 04, Renoi 10, Portugal, 023. Juliá, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. PLS da 10 tem a pista vista, 4235 azul. Gente azul 4235, continua a aproximação, vai ter essa de pouso. 4235 copiou. Boa noite, esse é o transporte level 060, que é o Nation 01. Esse é o transporte level 060, gol 1 depois. Portugal 023, on the ground at 47, turn right, cross on the ground, 121, decimal 1. 5.11, Portugal 023. Portugal Juliette, portão 3, a Chanel 6224. Azul 2782. Vamos manter a high speed até mais próximo? Negativo 2782, inicie redução, tráfego do pessoal de uma milha de tuna com 200 de grau de speed. Direita para 2006, autorizada a final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reduz a aproximação, 2000, LSX-Ray, reporte estabilizado, 2782. Olá, Sex-Ray, Juliet. Sex-Ray, Juliet, Alpha, Charles, Sex-Ray, Juliet, reporte estabilizado. Air Portugal, 023, slow down your taxi. Slow down, reporte. 4235 RMT aos 49, sobe para 2010, mantém eixo da pista, aguarda a transferência do controle. Aguarde. Confirme o motivo da RMT. Aguarde. Quadro 35, chama o controle de frequência 1935, confirma o tio da revestida desestabilizou na final? Afirmo, senhor. 1935. Ok, chama o controle de 1935. Boa noite, o Rio 5972 está de lado nessa 10. Rio 5972 autorizado para os bichos no zero, vento 070 graus, 100. Me posiciona para os dois. Teste X-Ray, o senhor executou o whisky? Afirmativo, senhorita. Teste 5, solicite quando o senhor fizer um procedimento diferente que o senhor avise ao controle. Ok, minha senhora. Pois não, estamos nivelando 4000 após arremetido, na sua escuta. Azul 4235 para nova aproximação com vista esquerda pela 345. Afirmativo, 345, 4235 azul. Hashtag, o total de 180 de grau de pizza. Estou enviando com o nome na sua tela. 1188, distância 7 level 050. Lona 170, segue o tráfego 206 milhas com 180 de grau de speed, direita para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX3, após estabilizada no localizador. 2000, está estabilizado, 1970. Azul 4235, curva esquerda para 330, limite, PDMIC 1940 de Simbra. Afirmativo, esquerda 330, vai efetuar o ILS Whisky, pode aprovar o 367? Azul 4235, negativa base, reiteração para procedimento. Afirmativo. Descending 3000 feet, go 1-3-8. Galera. Alô, Azul 4782 estabilizado no X-Ray. 3-4-2 chama turno no 8 decimal 95. 095, boa noite. Nove, sete, dois, seu solo é 5-3, direito, 2-1-1 no solo. 2-1-1, boa noite. Rio 5972, tec autorizado, via Alfa Quilo para o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Quilo, Pátio 3, vai ficar atento ao balizador, 5972. Previsto posição 06. 06. Todo Salvador, Bono 996 para o táxi, com 1-6-0 a bordo, 3 horas, serviço. Se quiser chamar turno no 8 decimal 95. 2-9-5. Para ouvir, Pátio 1, Taxiway Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 1-1-8 decimal 95, ajuste 1-0-1-1. Autorizado, táxi, via Pátio Índia e Alfa, ponte esperando a 1-0-18-1, boa, boa, no nosso amigo. Azul 4235, 7 milhas norte do Velho Salvador, autorizado o resto da navegação, Serra Vida 367, pelo LS Whisky. Ah, então agora a gente vai fazer o 367, positivo, obrigado. 78-2, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0-8-0, graus 1-0-9. Agora pouso 1-0, 0-7-2. A beam of gate 07, tight. Solicit the F-77 in touch. F-23, after the Boeing 738 has passed in taxi to holding point, we are clear to Juliet to send 10. Behind 77-800, clear to on Juliet, send 10, Portugal. Boa noite, o 1096, ponto espera. 1096, ponto espera, dá 1-0. Deixa eu jogar 1096, mantém a posição. Mantém a posição, 1096. Direita, chama 2-1-1, pessoal. Direita, 2-1-1, obrigado. Valeu. 1-1-7-0, vento 080 graus, 1-0-9, autorizado pelo pistão 0. Livre, bom, com a 1-0-7-0. 182, taxa autorizado via Alfa, quilo para o pátio 3, atento ao Boeing 767 da Rio, no pátio 3. Alfa, quilo para o 43, azul 2, 4 segundos. Previsto 4 Lima. 4 Lima, azul 9, 8 segundos. Solo azul, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, Tower, good evening, go 1-3-8-7-7-9-9-3. Roger, 1-8-8-8, maintain approach, stand by for landing clearance. It's time for landing, go 1-3-8-7-9-9-4-4. Mantém a posição 8-4-8. Okay. 1-7-0, som 5-8, direito 2-1, 1, som. Direito, posso confiar a frequência, 1-2-1? 2-1, decimal 1. 1-2-1-1, agora 1-7-0, obrigado. Go 1-8-8-8-3, to land runway 1-0, wind 0-8-2, release 1-0 knots. And the runway 1-8, go 1-3. So, taxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06, portão gol no Chetano. Thank you. acessou o localizador, o 4235 azul. Azul 4235, chama turno 9395. 1895, obrigado, boa. Turno 096, tem condição de decolagem imediata, assim que autorizado? Afirmativo, turno 096. Turno 096, autorizado, alinhar e manter o turno 0. Aliás, Matheus 910, bônus 096. 272, desafia. Corre Salvador, boa, é o 4235 do azul. O ILS da 10, tem a pista disso. Gente, continue a aproximação, vai interrogação de pouso 4235. Obrigado, 4235, copiou. Salvador, boa noite, César 3305, atende da informação, Quebec. Não, 3305, Quebec em curso, o helicóptero. Mais conta. 1096, vento 080 graus, 8 mais, autorizado, colapso 10. Decolagem da 10, boa no 096. Go 188. Confirm. Go 1888, text approved via Alpha Juliet 2108. Alpha Juliet 2108, go 1888, thank you. Chave Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 3. 25 1, alterno 283, Oxiner 63, Zona 13, boa noite. Fuca, transição Aracaju, decolada 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5417, frequência do controle de Salvador, 119 decimal 35. Autorizado para Recife, nível 330, pelo Pesulo Monsete, por Caracaju, com primeira curva esquerda. O transponder 5497, controle Salvador, 11935, 3305. 3305, confirme a transição copiada? Aracaju. 3305, correto, reposto quanto para o pushback e acionamento? Camarada 3305. Por ali, companhia. Gol 1170. Tchau, Salvador. 1170, tá parado aqui no através do 62 e aguardando o balizador. Gol 1170, ciente, palmarizar, sério. Para o táxi, o azul 4980, alterna a Maceió, autonomia 0317, o POB 1110. Azul 4980, aguarde para o táxi. Gol 1888, atento ao Boeing da companhia no através do portão 06. Collection Gol 1888, be aware of the Boeing of the company, parking 1006. Roger, that's your wanted Boeing, we have the same. Azul 4980, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via táxi India Alpha, quando pronto, chame a torre 118-95, o ajuste 1011. 95, azul 4980. O código? Código direto 370, obrigado. Chubana 1354, Salvador Ground. Oi, Salvador. boa noite, o Azul 4980, ponte espera da 10. Fechão Azul 4980, autorizado, Lima, 310. A Lima tem na 10, Azul 4980. Direita 211, obrigado. 4235 azul. Azul 4235 no solo 06, direita solo Salvador, 121 décima 1. Positiva direita, 211, 4235, muito obrigado. Azul 4980, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 099. Ok, decolagem autorizada para o Azul 420. Alfa Juliette para o portão 09, azul 423. Cubana 1354, ready to copy. Cubana 1354, clear to Sierra Bravo Echo Golf via Upper Zulu 9, Mike Alpha Mike Golf India, Upper Mike 409, then fly plane route, fly level 340, Momo departure, Nitra transition, take off from runway 10, turn left after take off, squawk 5401, Salvador departure control 119.35. Upper Zulu 9, Mike Alpha Mike Golf India, Upper Mike 409, then Pipeline Road.